sono acordar. Navegando estarei, porque meu coração é como um barco navegando ao vento de um mar, e também tornar canção, assim como irmãos. Tiramerão, me ajuda a navegar como ao barco mar. Me ajuda a navegar. E se tornar